Ficheiro 28, capítulo 8. O regresso da múmia, a grande pirâmide do Egito. Da Babilónia, Antípatro e eu viajamos por terra até o Egito, avançando lentamente através de acidentados caminhos pelas montanhas e atravessando desertos de areia. Na minha imaginação, presumira que este canto do mundo não teria carreiros. Seria um local selvagem e despovoado. Mas, na verdade, passava-se o oposto. O nosso caminho, segundo me disse Antípatro, tinha sido estabelecido há centenas, se não milhares de anos, por comerciantes que transportavam mercadorias entre o Egito e a Pérsia. Alguns deles aventurando-se até às longínquas terras lendárias da Índia e da Sérica. Encontramos muitas caravanas que seguiam em ambas as direções, transportando cargas de marfim, incenso, especiarias, pedras preciosas, tecidos e outras mercadorias. As acomodações ao longo do caminho estavam bem organizadas. Em cada paragem, contratámos uma besta de carga que nos transportaria até à seguinte. A maior parte das vezes, mulas e cavalos, mas ocasionalmente fui forçado a montar uma criatura rancorosa, a que chamam camelo. No fim do dia, havia sempre uma estalagem à nossa espera. Chegámos, por fim, ao mar, no antigo porto de Gaza, e reentramos na região do mundo, onde se podia esperar ouvir falar grego e até um pouco de latim. Foi em Gaza que eu vi pela primeira vez as alarmantes notícias sobre o que se estava a passar em Roma. Enquanto eu e Antípatro estávamos na Babilónia, tinham sido testemunhados terríveis presságios por toda a Itália. As montanhas chocavam umas contra as outras, como terríveis titãs em combate, lançando ondas de choque que rebentavam estradas e provocavam o desmoronamento dos edifícios. A própria terra rachava e cuspia chamas para o céu. Os animais domesticados tornavam-se selvagens. Os cães comportavam-se como lobos, e até as ovelhas se tornavam violentas e atacavam os donos. Depois de tantos presságios tremendos, ninguém ficou surpreendido quando estalou a guerra entre Roma e as cidades subordinadas da sua rebelde confederação italiana. Agora toda a península estava em tumulto. Tinham sido assassinados magistrados romanos por toda a Itália. Como retaliação, e para esmagar a revolta, os exércitos de Roma tinham cercado e saqueado as cidades rebeldes e incendiado regiões inteiras. Preocupado e com saudades de casa, enviei uma carta para o meu pai em Roma, pedindo-lhe que me garantisse que estava tudo bem e solicitando que enviasse a sua resposta para um depositário de cartas profissional em Alexandria, a cidade para onde nos dirigiríamos depois de subirmos o Nilo para visitar a Grande Pirâmide. Antípatro parecia muito menos agitado do que eu pelas notícias que chegavam de Itália. Na verdade, sempre que um lojista ou um outro viajante nos transmitia o mais recente rumor sobre a situação em Roma, parecia-me ver um sorriso fugaz nos lábios de Antípatro. Afinal de contas, o meu mestre era grego, tinha orgulho na sua herança. E como aprendi durante a nossa viagem, sentia alguma desconfiança e até desdém em relação ao poder romano. Tendo visto com os meus próprios olhos tantas das gloriosas criações da civilização grega, compreendia a nostalgia que muitos gregos sentiam pelos dias antes de Roma se ter intrometido no seu mundo. De Gaza viajámos para leste, ao longo de uma extensão plana e incaracterística de costa arenosa, até termos chegado à região do Egito, chamada Delta. onde o deserto cede abruptamente lugar a uma região de vegetação luxuriante, banhada pela foz do Nilo. Antes de o Nilo chegar ao mar, espalha-se por muitos canais, como os dedos de uma mão aberta. Nos mapas, esta vasta região aquosa desenha uma forma triangular, não muito diferente da quarta letra do alfabeto grego invertida, um triângulo. Foi assim que obteve o seu nome, Delta. Na cidade costeira de Pelúsio, reservámos passagem a bordo de um navio que nos levaria Nilo acima até Mênfis, que se encontra alguns quilómetros a sul do cimo do Delta e a partir do qual faríamos uma excursão até às famosas pirâmides. O calor era abafador enquanto navegávamos rio acima num barco apinhado, passando por vilas pitorescas e templos antigos. O cheiro fétido da lama do Delta enchia-me as narinas. Vi crocodilos nos baixios, ouvi o chamamento do íbis e o balido dos hipopótamos e senti-me muito longe do meu pai e da guerra que graçava em Itália. Muito antes de Rómulo ter fundado Roma, antes mesmo de os heróis de Homero terem saqueado Troia, a civilização do Egito já era antiga. Alguns dos monumentos por que passávamos ao longo da margem eram inimaginavelmente antigos e tinham aspecto disso. Lajes de granito gastas representavam deuses com cabeça de animal em poses rígidas, a par de antigos reis egípcios, chamados faraós, que envergavam estranhos toucados e empunhavam báculos e látigos. Enquanto eu contemplava o Egito que ia passando por mim, Antípatro mantinha a cabeça baixa e lia sobre ele. Durante a nossa estadia, com a sua prima Bito em Halicarnasso, Antípatro conseguira que lhe fossem copiados os vários rolos das histórias de Heródoto existentes na biblioteca dela. Numa zona mais calma do rio, passámos por um rapazinho que se encontrava na margem íngreme. Sorri e acenei-lhe. O rapaz acenou em resposta. Depois ergueu as roupas compridas e soltas e aliviou-se sobre as águas embaixo. O repuxo brilhou à luz forte do sol e o rapaz brincou, apontando os guichos para um lado e para o outro. Sorriu, parecendo muito orgulhoso de si mesmo. Antípatro, debruçado sobre um dos rolos, nunca chegou a erguer o olhar. De acordo com Heródoto, disse ele, ainda ninguém determinou qual a origem do Nilo. Os que sobem o mais que podem ao longo do rio, uma viagem de muitos meses, acabam por chegar a uma zona de grandes pântanos e florestas intransponíveis, cujos habitantes são todos feiticeiros. Também são muito baixos e negros, como o ébano. Além disso, a sua linguagem é incompreensível para todos os que não pertencem ao seu grupo. Para além desse ponto, viajante algum que se tenha aventurado conseguiu regressar vivo. Da mesma forma, segundo Heródoto, ninguém consegue explicar de modo satisfatório por que razão o Nilo, ao contrário de todos os outros rios, tem o seu ponto mais baixo na primavera, transbordando por altura do solstício de verão. Ainda faltam alguns dias para o solstício, disse eu. Suponho que isso significa que estamos a ver o Nilo no seu ponto mais baixo. Ele vai mesmo subir o suficiente para inundar as margens de ambos os lados? Antípatro ergueu a cabeça, protegendo os olhos da luz forte do sol. Se os deuses assim quiserem, Gordiano, seremos testemunhas desse famoso fenómeno. Diz-se que o rio sobe tanto que as margens ficam inundadas ao longo de centenas de quilómetros irrigando uma grande área de terras cultivadas e criando a região mais fértil da terra. A inundação deverá começar a qualquer momento. Antípatro virou a atenção para o rolo que tinha no colo. Heródoto prossegue dizendo que, tal como o Nilo é diferente de todos os outros rios, também as pessoas que vivem ao longo das suas margens seguem costumes contrários aos de outras pessoas. As mulheres vão ao mercado e tratam do comércio, enquanto os homens ficam em casa e tecem. Não existem sacerdotisas, apenas sacerdotes. E ao passo que noutras terras, os homens santos deixam crescer a barba e usam o cabelo comprido. No Egito, rapam as cabeças, bem como todo o resto do corpo. Os egípcios escrevem da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Amassam o pão com os pés e o barro com as mãos. Inventaram uma prática peculiar chamada circuncisão. E ouvisto, as mulheres vertem as águas de pé, ao passo que os homens o fazem agachados. Franziu sobrolho. Tenho de questionar se isso será absolutamente correto. Se se tivesse dado ao trabalho de erguer a cabeça, teria visto que aquele rapazinho, garante-te, Gordiano, não existe historiador mais escrupuloso do que Heródoto. Ele viajou largamente pelo Egito, viu tudo e consultou as maiores autoridades. Sim, mas não escreveu Heródoto esse livro há mais de 300 anos? A informação pode estar um bocado desatualizada. Meu caro rapaz, há uma razão para Heródoto continuar a ser a nossa melhor autoridade em tudo o que diz respeito ao Egito. Nenhum outro autor tem o mesmo discernimento e atenção ao pormenor. Agora, onde é que eu ia? Ah, sim. Quanto à questão da adoração, Heródoto diz-nos que os egípcios são o povo mais religioso de todos. As suas práticas remontam há muitos milhares de anos. Como os egípcios foram a primeira raça dos mortais, construíram os primeiros templos. Foi a partir do Egito que nós, gregos, obtivemos conhecimento dos deuses, ainda que os conheçamos por outros nomes. Assim, o deus egípcio Amon é o nosso Zeus. O seu Osíris é o nosso Dionísio. Anúbis é o mesmo que Hermes e por aí em diante. Franziu sobrolho. Anúbis não é o deus com cabeça de cão? Ao passo que Hermes, ou Mercúrio, como lhe chamam os romanos, é um jovem belo? Pelo menos é assim que o representam as estátuas nos templos gregos e romanos. Tocas num problema que tem intrigado até os mais sábios filósofos. O que pensar do facto de os egípcios adorarem animais e darem características animais a certos deuses nas suas estátuas e imagens? Alguns acreditam que a utilização de tal imagética é puramente simbólica. Assim, Anúbis não tem realmente cabeça de cão, sendo representado como tal porque age como leal guardião dos outros deuses, como cão de guarda, por assim dizer. Não me parece que um deus gostasse de ser representado como um cão, independentemente do raciocínio subjacente. Ah, mas isso é porque pensas como um romano gordiano. Procuras factos simples e soluções práticas. E eu penso como um grego. Delicio-me com a beleza e o paradoxo. No entanto, os egípcios têm a sua própria forma de pensar, que por vezes nos parece muito estranha, até fantástica. Talvez seja porque se preocupam tão pouco com este mundo e tanto com o próximo. São obcecados com a morte. A sua religião prescreve rituais intrincados para conduzir em segurança o seu espírito ou cá, para a terra dos mortos. Para o conseguirem, devem manter intacto o seu corpo mortal. Enquanto nós cremamos os nossos mortos, os egípcios dão-se a grandes trabalhos para preservar os cadáveres e para os fazerem parecer tão vivos quanto possível. Chama-se mumificação a este processo. Quem tem dinheiro para isso, preserva os parentes mortos em salas especiais que visita, oferecendo-lhes comida e comendo até com eles, como se ainda estivessem vivos. Deve estar a brincar, mestre, exclamei eu. Os romanos podem desejar dominar este mundo, Gordiano, mas os egípcios estão muito mais preocupados com a terra dos mortos. Devemos ter isso em mente quando estivermos perante o maior túmulo alguma vez construído, a Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide. Aproximámo-nos, entusiasmados, do derradeiro destino da nossa viagem. Já tinha visto todas as outras 6 maravilhas e seria capaz de julgar por mim mesmo se a Grande Pirâmide seria de facto a mais maravilhosa de todas elas, como muitos garantiam. Poderia ela suplantar a altura imensa do mausoléu, o esplendor do templo de Ártemis ou a ambição do Colosso Caído? Todos os habitantes da Terra tinham ouvido falar das pirâmides. Até os bárbaros das regiões mais longínquas da Gália e da Cítia. Agora eu ia vê-las. O braço do rio por onde viajávamos juntou-se a outros, tornando-se cada vez mais largo, até convergirem todos num caudal comum, o próprio Nilo. De súbito, à nossa frente, do lado direito, cintilando ao longe, obtive o meu primeiro vislumbre da Grande Pirâmide. Ao meu lado, Antípatro susteve a respiração. Também ele via o monumento pela primeira vez. Estarei a ver a dobrar? Sussurrei. Pois me parecia estar a ver não uma, mas 2 enormes pirâmides. Acho que não, disse Antípatro. De acordo com Heródoto, existem 3 grandes pirâmides no planalto a oeste do rio. Uma delas é relativamente pequena, mas a outra é quase tão grande quanto a Grande Pirâmide. Devem ser enormes, disse. Alguns dos passageiros que seguiam a bordo tinham-se juntado a nós de boca aberta, mas outros não lhes dirigiam mais do que um olhar de relance. Os barqueiros, para quem as pirâmides eram uma imagem do seu dia-a-dia, não lhes prestaram atenção alguma, mesmo à medida que os seus contornos foram crescendo do nosso lado direito. Depois passámos pelo Planalto e prosseguimos viagem, deixando as pirâmides para trás. Pouco depois chegámos à antiga capital do Egito, Mênfis. As cidades da Grécia eram-me simultaneamente desconhecidas e familiares, pois os romanos e os gregos adoravam os mesmos deuses e construíam o mesmo tipo de edifícios. A Babilónia apresentara-se mais exótica, mas era uma cidade em declínio, tendo os seus dias de glória passado há muito. Quanto a Mênfis, ah, Mênfis, esta cidade era verdadeiramente um outro mundo. A princípio nada me pareceu familiar e quase não era capaz de assimilar a estranheza de tudo aquilo. A forma como as pessoas se vestiam não tinha nome para tais trajes. O que comiam não reconhecia nada, mas os aromas eram tentadores. As músicas tocadas nas praças públicas que me soavam como ruído. As estátuas dos deuses, cabeças de animais, poses bizarras, a colorida escrita com desenhos que cobria as paredes dos templos, bela, mas indecifrável. É verdade que o grego era falado naquelas paragens por algumas pessoas. Em geral, falava-se uma outra língua mais antiga, diferente de tudo o que eu alguma vez ouvira. Arranjámos um quarto numa estalagem, não muito longe do rio, no piso superior. Antípatro queixou-se dos degraus íngremes, mas quando abria as portadas e estendia a vista sobre os telhados próximos, Vi a grande pirâmide recortada à distância. Antípatro juntou-se a mim, admirando a paisagem. Maravilhoso! Sussurrou. Vamos visitá-las de imediato? Perguntei, entusiasmado. Não, não! Exclamou Antípatro. O dia está demasiado quente e a hora é demasiado tardia. Além disso, preciso descansar. Descansar? Tudo o que fez hoje foi ficar deitado no barco a ler Heródoto. Que sorte tens por contar apenas 19 anos, Gordiano. Um dia compreenderás como um homem velho se consegue cansar só por respirar. Deixa as portadas abertas, mas corre as cortinas. Está na hora de dormir a sesta. Não fomos ver as pirâmides nesse dia nem no seguinte, nem mesmo no outro. Antípatro insistiu para que nos familiarizássemos primeiro com a cidade de Mênfis. É certo que se tratava de um local maravilhoso, decorado com altares, templos, portões cerimoniais, colossais estátuas de pedra e obeliscos imensos, como eu nunca antes vira, tudo construído a uma escala gigantesca. A estranha arquitetura da cidade exsudava um ar de mistério e grande antiguidade. Era fácil de acreditar que os mortais tinham vivido e construído naquele local desde o início dos tempos. Mênfis já não era a capital do Egito. O herdeiro de Alexandre, o Grande, Ptolomeu, optara por deslocar a administração real para Alexandria. Mas os seus monumentos estavam bem mantidos e a cidade era fervilhante e brilhante. Pensava que no Egito chegaríamos ao limite do mundo. Mas Mênfis parecia ser o seu centro, a encruzilhada de toda a terra. Ao olhar para as pessoas, via todas as cores de cabelo e de pele. Nunca pensei que os mortais pudessem apresentar tantas tonalidades. A cidade parecia, ao mesmo tempo, antiga e incrivelmente viva. Jantámos tilápia e frutos exóticos no bosque de palmeiras ao lado do templo de Selene, que é também Afrodite, de acordo com Antípatro. Vimos o touro sagrado Apis dormitando no seu luxuoso recinto. Parecia-me muito estranho que um mero animal pudesse ser tratado como um deus. No entanto, o maior de todos os templos era o de Serapis, o deus preferido da dinastia ptolemaica. Para chegar até ele, atravessámos uma larga via cerimonial, delimitada de ambos os lados por estátuas em tamanho real, de uma criatura com cabeça de homem e corpo de leão. Tratava-se, explicou-me Antípatro, de esfinges. Como a esfinge que guardava a cidade grega de Tebas e apresentou a Édipo o famoso enigma? Perguntei. Fora o próprio Antípatro quem me contara a história. Suponho que sim. No entanto, se Édipo se cruzou de facto com uma esfinge, a criatura só podia vir do Egito. Não conheço nenhum grego que tenha alguma vez visto uma esfinge, mas a sua imagem está presente por todo o Egito. Estas estátuas parecem estar aqui desde sempre. A longa via estava exposta a um forte vento de oeste e a areia tinha sido empurrada, em alguns casos a grande altura, contra a base das estátuas. Uma das esfinges estava enterrada até ao pescoço, pelo que a areia cobria a parte inferior do toucado Nemas e a sua barba comprida e estreita. Detive-me a fim de contemplar o rosto enigmático da esfinge e recordei o famoso enigma. Que criatura anda de manhã sobre quatro patas, ao meio-dia sobre duas e à tarde sobre três? Se Édipo tivesse dado a resposta errada, a esfinge tê-lo-ia estrangulado. Mas Édipo ofereceu a resposta certa. O homem, que de manhã anda de gatas, depois avança sobre as duas pernas e, por fim, com a ajuda de uma bengala. A cada passo éramos abordados por homens que se ofereciam para servirem de guias aos monumentos locais. Antípatro acabou por escolher aquele que lhe pareceu menos sem escrúpulos, um homem chamado Kemsa, e encarregou-o de organizar o transporte até às pirâmides. Kemsa, que falava um grego sofrível, aconselhou-nos a esperar um pouco mais, pois em breve teria lugar um festival de 3 dias para celebrar o solstício de verão, que reclamaria a atenção tanto dos locais como dos visitantes presentes na cidade. Durante esses 3 dias, ser-nos-ia possível visitar as pirâmides em paz, sem hordas de visitantes à nossa volta. O guia também insistiu para que comprássemos compridas túnicas brancas e toucados de linho, não muito diferentes do que as esfinges usavam, dizendo que tais vestimentas nos protegeriam do calor do deserto. Por fim, bem cedo, na manhã escolhida, envergando os nossos novos trajes, partimos a caminho das pirâmides. Kemsa trouxera um camelo para cada um de nós, para minha grande tristeza, pois ainda não conhecera um camelo que não desgostasse de mim à primeira vista. Aquela besta não foi exceção. Quase de imediato tentou morder-me. O guia puniu-o, desferindo-lhe uma forte palmada no enorme focinho. Depois disso, a criatura pareceu contentar-se em virar o longo pescoço, fitar-me com um olhar ameaçador e cuspir-me de tempos a tempos. Apesar da sua natureza rebugenta, o camelo era uma montada obediente e avançámos a bom ritmo.